chocolate. Amiguinhos do Patatá, pegue a sua escovinha que a dança vai começar. Está na hora, amiguinhos, acabou a refeição. Pra cuidar dos seus dentinhos, faça agora a escovação. Lave bem suas mãozinhas, pegue a sua escovinha, pequenina e macia, não machuca a boquinha. Amiguinhos do Patati, amiguinhos do Patatá, para ter lindos dentinhos, vamos sempre escovar. Creme dental só um pouquinho, pra fazer a escovinha. Que sabor mais gostosinho, sabor de frutas que nem papinha. Vai e vem como um trenzinho, para frente e para trás. Amiguinhos do Patatá, para ter lindos dentinhos, vamos sempre escovar. Depois da escovinha, passeio bem o dental, sua boca bem limpinha e um sorriso bem legal. Após o seu lanchinho, o almoço e o jantar, escove sempre seus dentinhos pra com cáries não ficar. Amiguinhos do Patati, amiguinhos do Patatá, para ter lindos dentinhos, vamos sempre escovar. A saúde, Sanifil, cuidado e diversão para todas as fases do seu bebê.